mete, as cachorras ele mete, mete, as cachorras ele mete, mete, mete, mete, mete, mete. As cachorras ele mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete.